Torre Salvador, boa noite, na 3662, estado do RNAVE, pista no zero. Então, 3662, tem um contato visual, tem livre pouso na 10, vento de 130 graus com 8 nós. Autorizado pouso, pista no zero, na 3662, baixa travada. Tá 3662 no solo, aos 20, livre à direita, 121, decimal 1. Dois Salvador, muito boa noite, dou 963, próxima posição da rua, cara. Mulão 73 é linda, cola pistona 0, venta de 140 graus com 7 nós. Até decolar o gol nosso. Mulão 73 decolou os 3, 5, controle 199 decimal 8. 98, para nós, 7358, ponto 0 na 0, pronto. Alinda com a pistão na 0, vento é de 1 ou 2 0 graus, com 9-9-3258. Alinda com a pistão na 0, 3258. Zero da 90, pronto, funerário 63 na 0, está o Barbosa. Após a rolagem do mesmo ali, mantém pistão na 0, Oxa. Após o Barbosa ali, mantém na 0, 63 na 0. Então, 3858, decolou 52, controle 119, decimal 8. 198, obrigado. Oceana 63-10, livre decolagem da 1-0, vento de 1-30 graus com 7 nós. Livre decolagem da 1-0, 63-10, Oceana. Oxa 6310, decolou aos 54, controle 119, decimal 8. Controle Salvador, 198, graças, uma boa noite. Boa. Oi Salvador, boa noite. Rio 9890 na final, embaixo gravado, 1-0. 9810, livre pouso na 1-0, vento de 1-30 graus com 7 nós. Livre pouso 190, 9890. Zero nove meia, muito boa noite, mantenha um ponto para aguarde. Rota 10, no solo 56, livra direita, 1, 2, 1, decimal 1. Livra direita, 2, 1, 1, 2, 1, 1, aqui na frente, 1. Foi o trip 9959, baixou, travou. Trip 9958, cheque trem, livre pouso na 10, levanta de 130 graus com 79. Hoje o posto está livre na pista 10995958. Salvador, boa noite. Azul 4298, estabilizado DMS, final de 8 milhas. 4298, continua a aproximação, reporte marcador externo, baixado, travado. Botará 98. Trip 9958 no solo 00, livre à direita 121, decimal 1. 21, 1. Azul externo vai estar travado, azul 4298. Azul 4298, cheque trem, altitude 1017, tem livre pouso na 10, ventadinha 30 graus com 7 nós. Pesado pouso na 0, 4298. Voo na 096, visual com tráfego da Gol na final da do... correção. Com o gráfico da Azul na final da onda 0. Está condicionado após o pouso do mesmo ali, mantém pista no 0, Gol na 096. Correio, boa noite, o Xenemia 3 no 3, estabilizado na mesa. Xenemia 3 no 3, muito boa noite, continue a aproximação, aguardando a pista livre, informo um Boeing da Gol alinhando para decolagem. Gente, o Xenemia 3 no 3. Azul 4298 no solo ao 03, livre à direita 121, decima 1. Livrando à direita 211, azul 4298. Luna 096, tem livre decolagem da 10, 200 de 40 graus com 7 nós. Xenemia 3-1-3, check-train, livre pouso na 10, ventadinha 40 graus com 7 nós. Livre pouso, Xenemia 3-1-3, na 7 nós. No 096, decolou 05, controle 119, decimal 8. Bom, 3-9-8, boa noite, João, no 096. Boa. Meu nome é 3103, Sola 07. Libera direito, estimo em Sola em 121-1. 121-1 agora, obrigado.